nasceu pra lá. E vai rolar um baita zuzuê, baita zuzuê, baita zuzuê, baita zuzuê. E vai rolar um baita zuzuê, baita zuzuê, baita zuzuê. E vai rolar um baita zuzuê, baita zuzuê, baita zuzuê. Vai rolar um baita zuzuê, baita zuzuê, baita zuzuê. Zuzuê do gueto, som que eu sempre quis. O beat da levada, tem festa na casa. Papo descolado, todo despojado, é tudo paz e amor. E vai rolar um baita zuzuê, baita zuzuê, baita zuzuê. E vai rolar um baita zuzuê, baita zuzuê, baita zuzuê. Vai rolar um baita zuzuê, baita zuzuê, baita zuzuê. Vai rolar um baita zuzuê. Descolado, todo despojado, é tudo paz e amor. Zunzuê.